Na terra prometida, um povo a esperar. Simeão, Zabulão, a herança chega. Cidades e aldeias, a bênção a brotar. Entre as tribos a luz a brilhar. Oh Senhor, tua mão nos guia em cada passo. Tua promessa é vida na luta e na paz. Somos teus, herança eterna, oh Deus. Somos teus. E Zacarias com fé a caminhar em meio às guerras, tua voz a fala. Neftali e Dan, batalhas a enfrentar, com coragem no peito, juntos vamos lutar. Oh Senhor, tua mão nos guia em cada passo. Tua promessa é vida na luta e na paz. Somos teus, herança eterna, oh Deus. Somos teus. E quando a terra se abala e as sombras vêm nos cercar, lembramos da promessa. Teu amor nos fará gratidão, vamos cantar. Oh Senhor, tua mão nos guia em cada passo. Tua promessa é vida na luta e na paz. Somos teus, herança eterna, oh Deus. Somos teus. Oh herança de nós te adoramos, Senhor, em cada cidade, em cada lar. Tua presença sempre a brilhar. Enfatizando a fidelidade de Deus e a sua obra.